Seção 27, de Orfeu número 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Jéssica da Inês. 13 Sonetos, de Alfredo Pedro Guisado. Ante Deus. Quando te vi, eu fui o teu voar. E desci Deus para me encontrar em mim. Voei-me sobre pontes de marfim, e uma das pontes, Deus, em meu olhar. Aureolei-me de oiro em sombra fria, e os meus voos caíram destruídos. Foram dedos de Deus os meus sentidos. Meu corpo andou ao colo de Maria. Agora durmo Cristo em véus pagãos. São tapetes de Deus as minhas mãos. Regresso ânsia para alcançar os céus. Ergo-me mais, sou o perfil da dor. Sobre os ombros de Deus olho em redor, e Deus não sabe qual de nós é Deus. Fim da seção 27.